Olá, então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que estejam passando um bom fim de semana. E então, estamos cá mais uma terça-feira com mais um mês novo. Hoje somos 4 de abril de 2023. Daqui a 6 dias estamos na Páscoa. E depois chega depressa as vacanças também. Ora, e vocês estão à escuta então das manhãs românticas apresentadas por Lourenço, das 9 até ao meio-dia. E quanto à nossa meteo, estamos com 1 grau a 12 durante o dia e o céu degajado vai estar muito bom esta semana. De manhã está um bocadinho frio, mas à tarde estamos com tempo bom. Ora, e para quem trabalha, uma ótima coragem, que tenha muita coragem para trabalhar, e para quem viaja, uma ótima viagem também. Para quem está em casa à escuta da Rádio Arcanciel, também uma ótima coragem, que a gente ouve música, estamos sempre com coragem e alegres ao coração. E então, vamos continuar com as nossas belas músicas até ao meio-dia. E abrimos então a nossa emissão com Linda Demais e vamos continuar com o nosso Banda Lusa. Tá cheio de mulher. Eu vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada. Ela tá cheio de mulher. Eu sou um homem maduro, já pretendo pra coroa. Um solteirão divertido e levo tudo numa boa. Hoje vou sair de casa e vou querer na gandaia. Destino ao bailão do Zé, cheio de rabo de saia. Eu vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Ela tá cheio de mulher. Eu vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada. Ela tá cheio de mulher. Eu vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada. Ela tá cheio de mulher. Eu vou botar um perfume e água cheiro da boa. Hoje vou cair na farra, seja nova ou coroa. Eu vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Eu vou que vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Eu vou que vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Eu vou que vou que vou que vou. Aqui não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Eu vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Eu vou que vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Eu vou que vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Eu vou que vou que vou que vou, vou pro bailão do Zé. Aqui não tá com nada, ela tá cheio de mulher. Conselhos que você me deu, foi fraqueza, eu sei, mas doeu demais. Perdi a ilusão da vida e busquei na bebida a falta que ela faz. da tristeza. Cigarros queimados e lágrimas sobre a minha mesa. Passavam e eu me lembrava, coração esqueça. Eu a saudade em um copo, sozinhos curtindo a tristeza. Cigarros queimados e lágrimas sobre a minha mesa. Yeah. saí correndo pro mato. Ai, uê, bato. Ai, uê, na batucada. Ai, uê, bato. Ai, uê, na batucada. Ah, ah. Na noite quente, brança sale, negro tocava batuque. Na noite quente, brança sale, negro tocava batuque. Mulata bonita sorria pra mim e o meu violão tocava assim. Mulata bonita sorria pra mim e o meu violão tocava assim. Meu corpo pra

Ouvi, boa noite, Braga. Estamos então às escuta das manhãs românticas aqui na Rádio Arcanjo Fiel, 96.2, com as melhores músicas portuguesas. Quero ver essas mãos e assim. Não me digas que pensas em partir. Não, não me fales no adeus e te perder. Sim, não te importas até de me mentir. Eu prefiro me iludir do que sofrer. Quero ouvir lá em cima. Não me digas que para ti acabou. Não me fales que há outro para quem vai. Sim, faz de conta que eu sou quem já não sou. Deixa-me ao menos sonhar um pouco mais. Agora quero ouvir. Agora que eu gostava de ver essas mocinhas e eu ler. Jerusalem, Jerusalema, hija y alami. Y lo no lo sé, hambenami, zumang ishilana, daoyami, alikolana, busoami, aukolana. No lo sé, su hambre ya voy a mí, al colana, buso a mí, aún colana, y lo no lo sé. irá fazer. Remember Zion.

Lá fomos os dois para trás da rocha. Ficamos sozinhos em que o mês bem jogas. Eu sei que gostaste, gostamos os dois. Que bom que seria voltarmos depois. Lá fomos os dois para trás da rocha. Ficamos sozinhos em que o mês bem jogas. Eu sei que gostaste, gostamos os dois. Que bom que seria voltarmos depois. Horas e um minuto aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e com muita, muita saúde, é o que eu desejo. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Medo, mas diz que não sai, o teu pai diz que eu não entro, e por causa dos teus pais eu passo a noite ao relento. Eu dou-te tudo, ó minha joia, aparece logo à noite no cantinho da gamboia. Eu dou-te tudo, ó minha joia, aparece logo à noite no cantinho da gamboia. Ontem não estive contigo, anteontem também não. Mandei-te um beijo também, esse beijo não me fala, escrito não sabe bem. Eu dou-te tudo, ó minha joia, aparece logo à noite no cantinho da gamboia. Eu dou-te tudo, ó minha joia, aparece logo à noite no cantinho da gamboia. Mandei-te um beijo também, esse beijo não me fala, escrito não sabe bem. Eu dou-te tudo, ó minha joia, aparece logo à noite no cantinho da gamboia. Eu dou-te tudo, ó minha joia, aparece logo à noite no cantinho da gamboia. Embalar, ondas uma a uma, e encanto e beleza. Club. Ora, então, vimos de ouvir Festa é Festa com os Bons. E vamos continuar com as nossas belas músicas e desta vez tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi, para todos os colegas de trabalho, para o seu patrão e também, não esquecendo, o seu charri e também o animador. Então, vamos passar, como de hábito, a bela canção dela e amorosa que tem por título Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop.

antes de você chegar, quem era eu? Antes de saber o que era amor, e você me mostrou que tudo é pra você. O sonho já não é mais meu, e na TV só tem desenho animado, e eu assistindo do seu lado. Quem diria que um amor infinito cabia num abraço? Foi Deus que pôs você na minha vida, e hoje sei que sem você sou nada. Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa. Foi Deus que pôs você na minha vida, e hoje sei que sem você sou nada. Um anjo aprendendo a caminhar por quem não tem mais asas. Me diz quem é que não desaba. O sonho já não é mais meu, e na TV só tem desenho animado, eu assistindo do seu lado. Quem diria que um amor infinito cabia num abraço? Foi Deus que pôs você na minha vida, e hoje sei que sem você sou nada. Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa. Foi Deus que pôs você na minha vida, você sou nada. Um anjo aprendendo a caminhar porque não tem mais asa. Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem do que a gente tá falando. Os nossos anjos, nosso maior amor do mundo. Vai, sorriso lindo. Foi Deus que pôs você na minha vida, e hoje sei que sem você sou nada. Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa. Você na minha vida, e hoje sei que sem você sou nada. Um anjo aprendendo a caminhar porque não tem mais asas. Me diz quem é que não desaba. Obrigado.

Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Escuta das manhãs românticas aqui na Rádio Arc-en-Ciel 96.2 com as melhores músicas portuguesas. É bem assim que eu estou.

mais que o orgulho, só um grande amor te pede que volte. Só um grande amor é mais que a vida. Só um grande amor é mais que o orgulho. Só um grande amor te pede que volte. Só um grande amor é mais que a vida. Só um grande amor é mais que o orgulho. Só um grande amor te pede que volte. Só um grande amor é mais que a vida. Só um grande amor é mais que o orgulho. Só um grande amor te pede que volte. Só um grande amor é mais que a vida. Só um grande amor. Dalla sua terra si è andato. Giorni ha camminato, dando dalle sue radice, la solo e senza rife, ma la rimastra dentro il cuore, la voglia di tornare e ritrovare che l'amore ti aspetta la chi. Torna a casa cavaliero, cavalcando tu spiego, nel sebel de sera, sta inguendo una chimera. Torna a casa cavaliero, sei fiero il tuo sentiero, se vola nel tuo sombrero, ritorna. Pasando la radura, cabalga, senza paura, se andan dentro tanta storia, di ofia, a di dolore, ma lo rimastra dentro il cuore, la voglia di tornare, per ritrovare aquel amore, che aspetta. Torna a casa caballero, cavalcando tu cristiero, nella nebbia del sale, sta inguendo una chimera. Torna a casa caballero, sigue per il tuo cimitero, se vuola nel tuo sombrero, ritorna. chorar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei. 11:57, estamos à escuta de Mateus Antunes, Me Apaixonei. Ora então, é com esta bela canção que eu vou acabar a minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas, e desejo um ótimo dia a todos vocês, e muito obrigado a quem me telefonou, e também quem pediu dedicatórias, e há pessoas que me pediram, mas eu não posso fazer já, porque é meio-dia. E desejo-vos um ótimo dia, uma ótima semana, e marcaremos encontro aqui para sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão com o fim de semana à porta. E então será sexta-feira santa, encontraremos aqui, e será o dia, ora, será o dia 8. E então, um ótimo dia, e daqui a pouco eu despeço-me de vocês. Senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, apaixonei, sonhei, tentei falar, águas não saíram. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, sonhei, tentei falar, águas não saíram. Me apaixonei. Então, um ótimo dia para todos, bom apetite, e estaremos cá então sexta-feira, se Deus quiser. E vou-vos deixar daqui a pouco o RTP Internacional para vocês ouvirem algumas notícias lá de baixo também. E desejo-vos tudo bom, muita boa saúde, e beijinhos para todos, e até sexta-feira, se Deus quiser. Horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. A esta hora, nas notícias. João Gomes Cravinho destaca a importância do alargamento da NATO no dia em que a Finlândia